levantei, somei, já tô louco pra gastar. Um dos malote é só pra torrar. Bora família pra loja esbanjar. O que gostar da vitrine pede o par e manda embrulhar pros malandros. Já com relógio e corrente, Gucci branco, Adidas e cromado nos dentes. É fácil falar, vir criticar, confortável na vida. Do lado de lá, tenho que me arriscar. Se quiser ter pra trincar, sem me humilhar pra boyzão. Fácil virar roupa de marca, curtir com as danadas. Vida virada, ajudar quem precisa. Representar em casa, mic na mão, engatilhado função. DJ bate o som, aí festa de drão. Sorriso improviso, a luz na pedra traz brilho, emoção. Vendo a quebra toda curtindo, Impala 1100. Maquinado e Rolex, os coxa em choque, a área em xeque. A vida ensina, se tens de vida, a esperança inspira e consome o artista que se envolve. Põe tudo no nome e o vulgo da rua. Carrega o suporte no rap e escola. Memória e história do tempo da função, do tempo das glórias. Sempre no estilo função. Legítimo ritmo grão. Dinheiro e muita treta, ganância, confiança, disposição e entra. Vida perigosa, traíra ambiciosa, não sabe quem é quem. Mulher e muita droga, gangsta, pilantras e oportunistas. Cobiça, família, inimigo, polícia, bandidagem, facinha. O poder cega à vista, mas nós tamo firmão. Sempre na picadilha e mãos pra cima. Curtindo no salão, mãos pra cima, assalto ladrão. Gira, gira o mundo, corre, corre vagabundo. Só observa se não manja o assunto. De lata na mão, demarcando o território. A rima brotando, expandindo os negócios. Dinheiro pra gastar, palavras pra conscientizar. Quebrar as barreiras, entreter e chocar. Quer me testar, sabe onde encontrar. Na selva de pedra, de SP e pá. Então, gangsta, rap, quem é? Não esquece. Quem é seguidor e quem são os mestres? É som de ladrão, sangue bom, função. E a firma mais quente é nós, irmão. Então no rap escola, memória e história. Do tempo da função, do tempo das glórias.